Tudo que um dia eu pedi pra Deus, este sorriso meigo e bonito, num relance me transporta ao paraíso. Seus olhos não saem de minha cabeça, o meu sonho de verão. Nossos corações um certo dia encontrou, um ao outro para amar. Toda vez que eu penso em você, beijamos e...